Esta canção de coração ao meu querido pai, que trabalhou para o meu sustento e me ensinou o caminho dos céus. A paz sempre me levava à escola dominical. Muitos conselhos me dava com amor. Jesus Cristo que me satisfaz, me batizou com o Espírito Santo e feliz eu canto a canção dos pais. Papai sempre me levava à escola dominical, muitos conselhos me dava com